Vamos balançar, papito! Passa nada e nem pode. Cabelinho tá aí. Alô, cabelinho, alô, chamar toda a família Poesia Acústica aí, se liga aí. Era uma vez que eu tinha no final de semana. Trobei com ela lá no baile da Colômbia. Nós dois ficou na onda, rebola tua malandra. Tocou 150, o teu bumbum balança. Fico tranquilo quando eu tô do lado dela. Faz uma questão de vir da pista pra favela. Fico encantada com a vista da minha janela. Ela trocou petit gâteau pelo meu pão com mortadela. Ela é mogada e tem uma cara que não vale nada. Tirou a roupa e ela pelada. Dançando me olha, me chama, me beija mais. É tão gostoso esse momento que não tem na cama. Outro dia ela me disse assim: tô com saudade de voltar, Angelim. E ela sabe, ela sabe, ela sabe. Fica pedindo colo. Eu vou fazer de tudo pra você ficar. Mas é que eu tenho no meu mundo e tô sempre perdido. Isso um dia correria não colaborar. Prometo que arrumo um tempo pra ficar contigo. Ô, garota, sei que você gosta muito desse clima. Sei que você quer um pouco da minha brisa. Só peço que entenda essa minha louca vida. Salve xamã, salve xamã. Meu quarto ainda tem esse cheiro de amor e sacanagem. O governador cê baixa o preço da passagem. Que pra casa das cheiras é uma viagem. Na moral, sacanagem, então deixa. Eu provo a tua boca, ameixa. Salve, salve, focladinho, bochecha. Meta pra você, ambulante, além do ambulante. No melhor estilo house. Atravessando o rio, sem ter nem passagem. Sozinho, cheio de fome, ouvindo sabotagem. Os puxa detesta, cadês não presta. Eu quero ver melhor e quero novidade. A sereia mais jogada do mar, sentada na pedra. Expulsa de casa porque não cumpria a regra. Viu a lua te falar que o amor bem dado não se nega. Era melô do camelô em Copacabana, que namorava uma bandida de Ipanema. Não tinha grana pra comprar roupa bacana. Te disse meu amor, te trouxe esse poema. Eu te trouxe flores, eu te trouxe brama, eu te trouxe escol. Ela gostou do K10, falou que era segredo e me guardou dentro do seu sutiã. Eu quero ver teu corpo, bebê, te encontro às 9. Você vai me ver na TV fazendo os corre. Tô gravando meu DVD, cada está no TVZ. Se for loucura nova, a gente se resolve. Fé pra isso, vai no lobby pra não ter que usar o resolve. Eu não sei qual seu DDD, fala bem que eu sigo você. Se for pra separar, depois nós se devolve. Se dissolve, como se não fosse nada. Quando quase tudo seja pra mim só. Seu amor malvadinho. Na vibe do K10, vamos balançar, vem. Salve, Rael. Tá gostoso, moleque? Hey! Chegando, ela me trouxe a brisa pura de um cheiro doce. E aurora boreal enfeita a noite. Vamos balançar no sapatinho. Vem, vem, vem, vem, vem. Até podia não ser, mas se o casal nem só marcar encontro pelo ponto carnal. É, partir pra outro ponto meio transcendental. Ter filho, casa, casa e cachorrinho no quintal. Mas esse mundo não é pra ela. Dentro dessa atmosfera, ela é brisa e passarinho que gosta de bolinho. Logo eu bem egoísta, gosto de noite de pista. Pensei numa vida minha, se logo no caminho. Só dá um sinal de visto, certo se modifica. Alô, moleque. Conversa de amor, sempre pulei dessas vidas. Tipo tchau, desce mais, amor, rebola, conseguimos. Em nome do amor, das proteções de já. No surdo, meu parceiro Júnior Martins. Chegando ela me trouxe a brisa pura de um cheiro doce. Vem, vem, vem. E de beleza natural, aurora boreal, enfeita a noite. Tá gostoso, mas pode melhorar no sabatinho. Vem, vem, vem, vem, vem. Chegando